cheios do Espírito Santo. Aqui, meu irmão, tem esse negócio não. É unção direto. Pressão do Espírito Santo na veia. É oração, mão pra cima, é nós. Aleluia. Vou dizer quem sou eu. Uau, cheio de graça, cheio da bênção. Criança.